Boa noite. Que a paz de Jesus esteja com todos e certamente ela está. E nós já temos uma boa dica para esse ano novo que se inicia. Começar o ano com doçura e simplicidade, que isso nos liga com certeza a Jesus. E aí é nesse clima que nós temos, dessa abertura tão linda, que nós conseguimos então iniciar hoje as nossas reflexões sobre um ano novo. Olha que bênção, que dádiva divina nós temos, né? Deus nos concede mais um período de tempo para permanecermos aqui no mundo como encarnados ou desencarnados. Porque acredite que o tempo do desencarnado ligado à Terra também ele é contado, também tem um tempo. E nós estamos numa época que se fala muito que nós estamos num período de transição, que inclusive desencarnados já não poderão mais permanecer ligados ao nosso planeta. Não é isso? Nós que estamos encarnados temos uma bênção maravilhosa chamada esquecimento. Não lembramos de tudo aquilo que nós cometemos de erros do passado. Nós estamos com, de uma certa forma, com um esquecimento que nos garante aí uma certa possibilidade de trabalho mais efetivo pela nossa evolução. O esquecimento do passado é uma bênção. Então nós temos um período maravilhoso, que é um ano que nós chamamos aí, pela nossa contagem numérica, o ano 2019 da Era Cristã. Que talvez possa ser o ano 2020, ano 2022, ninguém sabe exatamente o ano que Jesus nasceu. E penso eu que existe uma razão até divina para nós não sabermos. Há uma série de fatos históricos que nos escapam. Talvez não estejamos ainda preparados para entender uma série de detalhes. Mas independente dessas questões históricas, que nós não temos muita precisão, o fato é que aproximadamente há 2000 anos atrás, um ser extraordinário no universo se prontificou a vir e nos trazer boas novas, trazer novidades, trazer coisas boas para a humanidade, e foi isso que Jesus fez. E é por isso que nós pedimos nesse início dessa nossa preleção, então, que Jesus possa nos amparar a todos, que possamos todos nos sentir envolvidos por esse grande amor do Cristo, nosso Mestre, nosso Senhor, médico de nossas almas, e que possamos levar dessa noite alguma parte dessa mensagem, nos incentivando, nos apoiando nesse novo ano. Nós temos um novo ano que começou, já estamos aí alguns dias passados, mas há poucos dias nós estávamos vivendo um clima festivo muito diferente dessa época do ano. Até poucos dias atrás nós estávamos com músicas natalinas, a imagem do Papai Noel, tínhamos os votos de Feliz Natal, a ceia natalina e toda aquela correria, aquela preocupação que nós temos nessa época do ano. Algumas pessoas, outras já não se preocupam tanto com esses preparativos para o Natal. Algumas pessoas lembraram do porquê dessa festividade, que era o nascimento, então, desse ser incrível, Jesus, que veio nos trazer as boas novas do Reino de Deus. E poucas pessoas até lembram de que toda essa movimentação, na verdade, é para que nós foquemos no nascimento de Jesus, para que lembremos o significado da sua vinda. E falar de Natal nessa época aqui do ano parece até um pouco estranho, não é? Qual a relação que tem o Natal com o começo de um novo ano? Nós vamos ver que tem muito, mas tem muito a ver uma data com a outra. Há um sentido profundo. Mas nessa época de passagem de ano, então, há algo que nós percebemos, né? Nós estamos aí no começo do ano, passados alguns dias, e o Natal já parece algo distante neste começo de ano. Mas talvez seja justamente a lembrança do que essa data significa o que precisamos para tornar este ano novo, um ano diferente. Por que lembrar realmente de Jesus é tão importante no início de um ano? É o que nós vamos trazer então essa reflexão nesta noite. E nós temos nessa passagem do tempo que nós marcamos, que é uma arbitrariedade nossa, nós definimos o nosso calendário em função da posição do planeta em relação ao Sol e definimos que a sua volta, então, em torno desse astro maravilhoso, um presente divino à nossa existência aqui na Terra, uma volta inteira do planeta marcaria um ano terrestre. E nós fizemos já essa trajetória e já estamos cumprindo uma nova trajetória. E nessa passagem, quando completa esse período, esse movimento da Terra em torno do Sol, essa translação, nós temos por hábito fazer aqueles votos de um ano novo. E desejamos coisas boas para as pessoas, desejamos coisas boas para nós, nós firmamos propósitos, né? Nós desejamos coisas novas, fazemos planos para esse novo ano. E aí nos vem uma pergunta, então, qual é o valor de toda essa expectativa que a gente cria nessa passagem do ano? Os nossos desejos, os nossos planos, eles têm realmente uma importância para nós? Qual é a importância disso? Porque nós, pela nossa experiência, nós já sabemos que ano após ano nós fazemos as mesmas coisas. Nós prometemos algumas coisas para nós e para os outros, nós planejamos algumas coisas, nós idealizamos outras e nós percebemos que muitas coisas não acontecem. E há até pessoas que ficam desiludidas, pensando: não vale a pena ficar propondo nada novo, não é necessário a gente desejar nada novo, porque há tantos anos eu venho fazendo isso e nada acontece. Será que isso, então, é algo inútil? Será que perdeu o valor desses votos que nós fazemos de um novo ano? Eu ligar lá para o meu parente distante e desejar para ele, ó, feliz ano novo, que tudo de bom aconteça para você. Será que isso é uma mera formalidade ou tem um poder realmente? Será que depois que passa esse início, bem o comecinho do ano, a gente continuar desejando para as pessoas um bom ano, um bom recomeço, será que isso tem um valor? Vamos ver algumas ideias que vão nos ajudar a entender, então, que desejar, planejar e conseguir, elas têm uma importância, sim. Mas para essas coisas acontecerem, precisa algumas ações a mais. Além da gente desejar e planejar e até conseguir algo, precisa de alguma ação. E nós vamos buscar na obra de uma benfeitora, Joana de Ângeles, a sua ideia sobre o que nos leva a conquistar as coisas. Olha só, quando se deseja realmente fazer algo, estabelece horário e define-se ocasião. Essa ordem registrada no subconsciente faculta que se consuma o programa estabelecido. Muitas dessas nossas propostas para um novo ano não acontecem por quê? Nós deixamos vago. Bom, nesse ano eu vou melhorar. Nesse ano eu vou comprar tal coisa. Nesse ano eu vou ajudar mais o meu lar. Nesse ano eu vou brigar menos com a minha esposa ou neste ano. E aí o que nós percebemos? O ano é muito longo. Eu falar que vou começar algo no ano pode ser no dia 31 de dezembro. Se eu quero realmente mudanças, eu preciso definir um momento para isso começar. Em que dia eu vou começar isso? Eu tenho que determinar. Porque de alguma forma nós nos obrigamos, mesmo que nós vamos falhar, mas nós nos obrigamos um pouco a cumprir com as nossas promessas quando a gente define um momento para iniciar. Tem que ser claro o dia. Hoje eu vou começar, ou é amanhã? Qual o dia exatamente? E outra coisa, tem que se definir a ocasião. Qual é o melhor momento para se começar algo, não é? Em que momento eu vou ter que começar? Tem pessoas que pensam, por exemplo, quando eu vou começar uma dieta? Ah, não, depois das festas. Percebe que dessa forma nós já estamos nos programando para dizer para nós mesmos, tem momentos que eu posso me exceder e em outros eu não posso me exceder. Nós já começamos a criar uma certa indisciplina, porque nós achamos que vai ter momento que pode descumprir um combinado, até com a gente mesmo, e vai ter momentos que eu vou cumpri-lo. E é aí que nós começamos a fraquejar nas nossas propostas. A gente até se propõe a algumas realizações, mas a gente começa a pôr algumas condições. E tudo que for obstáculo e dificuldade, a gente vai utilizar essas condições para justificar por que não vamos nos empenhar tanto. Por isso que é importante, quando a gente planeja algo, a gente planejar aquilo que realmente a gente sabe que vai conseguir. Muitas pessoas, às vezes, idealizam grandes feitos para um novo ano e só vão somando decepções. Por quê? Às vezes, propõem passos muito maiores do que as suas pernas alcançam. Então, até medir, dimensionar o que eu realmente posso planejar e almejar é algo decisivo. Mas aí nós temos que procurar realmente a ocasião adequada. Qual é o melhor momento para certas realizações? Tem pessoas que idealizam certas conquistas, mas elas têm outros compromissos primeiro a atingir. Se você não atender os seus compromissos mais urgentes primeiro, você pode sonhar o que você quiser. Sem atender o que é urgente, o que é primordial, dificilmente você vai alcançar aquilo que está além desses compromissos. Mas Joana de Ângeles, ela também nos traz uma outra ideia que nos ajudará a termos força para realizar aquilo que nós pretendemos. Olha o que ela diz. Quando alguém aspira por mudanças para melhor, irradia energias saudáveis do campo mental, que contribuem para a realização da meta. Nós temos que realmente desejar aquilo que nós estamos nos propondo. E desejar, para ter força, tem que ser algo que parta realmente de nós. Não pode ser os desejos das outras pessoas. Não pode ser o que as outras pessoas pensam que nós temos que fazer. Um desejo intenso, ele pode nos conduzir a uma realização, desde que seja algo que tenha uma conexão com a nossa vida, a nossa existência. Quer ver algo que nos fazem acreditar que é parte da nossa realização e não é necessariamente? É esse apelo ao consumismo na nossa sociedade. De diversas maneiras nos falam, trabalhe mais, economize para você consumir mais. E nos fazem pensar que realizações para um ser humano serão aquisição de bens materiais, gastos com viagens, realizações de determinadas naturezas, como por exemplo, se formar ou ter várias titulações, fazer várias especializações. Até que ponto realmente tudo isso que nos dizem que nós temos que fazer realmente nos cabe? Até que ponto realmente isso tem a ver com a nossa vida? Muitas pessoas estão desejando coisas que foi o mercado que faz com que elas desejem. E não é realmente o que elas mais precisam para a sua realização. Não que esses desejos são por si mesmo algo que nós devemos evitar. Quer dizer que eu não posso sonhar em fazer uma viagem, eu não posso sonhar em fazer mais um curso, ou adquirir um bem, trocar o meu automóvel, não. Isso não tem problema nós termos esses planos imediatos para a nossa vida, ou a médio prazo, ou a longo prazo. Não tem problema. O problema é quando isso se torna o objetivo da nossa vida, porque eles não são. Os nossos objetivos de vida são muito maiores do que esse que o consumo nos faz pensar. Nós não reencarnamos para trocar de carro todos os anos. Nós não reencarnamos para termos uma carreira acadêmica com um monte de títulos. Nós não reencarnamos, por exemplo, para fazer aquela viagem de volta ao mundo e conhecer todos os países. Tudo isso são realizações, a parte que podemos até planejar e pensar em fazer. Mas há algo muito mais profundo para o qual nós reencarnamos. Há algo muito mais importante. De uma certa forma, nós já estamos no lugar certo e com as pessoas certas para as realizações mais importantes da nossa vida. Nós não podemos perder o foco desse lugar certo e das pessoas certas em função de todo esse apelo de consumo que nos levam a pensar que projeto de vida tem a ver que todas essas coisas vão estar na frente de outras. E isso é algo muito sério, porque há espíritos que conquistam todas essas coisas. Eles conseguem fazer inúmeros cursos que eles nem se lembram depois o que eles aprenderam. Eles conseguem trocar de veículos ao longo da vida várias vezes. Eles nem lembram do primeiro. Eles conseguem muitas coisas, mas elas não se sentem necessariamente realizadas e felizes. o número de pessoas que estão hoje com uma condição estável, financeira, adequada, segura, viajaram todo mundo, mas muitos estão ainda se sentindo infelizes, tristes. Por quê? Porque não foram os objetivos maiores da existência humana. As outras coisas, elas vêm ao seu tempo. Elas vêm depois, elas vêm como acessório, como brinde da vida. Mas o mais importante é algo que nós já estamos em condições de conquistar. Nós podemos ter certeza que todos nós reencarnamos com condições plenas de sairmos vitoriosos dessa existência atual. Todos nós, independente da nossa origem social, cultural, do meio de onde nós viemos, todos nós viemos em condições plenas, saímos vitoriosos. E há inúmeras histórias de pessoas, e podemos buscar até na nossa literatura espírita tão ampla, de espíritos que saíram vitoriosos da vida material, tendo realizado aquilo que as pessoas acham que é banal, simples. Mas foram pessoas que entenderam em algum momento da sua vida o que realmente era importante. Então nós, quando quisermos realmente algo importante para a nossa evolução e nós tivermos essa aspiração, nós vamos irradiar essas energias saudáveis que vão nos levar a essas realizações que nos cabem. E Joana de Ângeles, ela diz também algo importante, ó: através de contínuos esforços direcionados para o objetivo, cria novos condicionamentos que levam ao êxito, como decorrência normal do querer. Muitas vezes nós queremos muito algo, mas nós não temos a persistência, não temos os esforços contínuos em direção àquilo que nós realmente queremos. Tudo isso que ela falou pode se aplicar a qualquer coisa que nós quisermos realizar. Qualquer coisa. Desde as conquistas secundárias da vida até as conquistas maiores. Porque tudo envolve essa grande força do querer, essa grande força do ser humano de desejar algo e conquistar. As pessoas que conquistaram coisas importantes na sua vida e que elas se orgulham, elas passaram necessariamente por essa etapa. Elas desejaram algo e estabeleceram horário e ocasião para começar. Elas aspiraram coisas importantes e elas irradiaram essas energias que as conduzem a essa realização. E elas tiveram seus contínuos esforços. Elas se empenharam naquilo que elas buscaram. E para nós, o que, que realmente é importante, não é? O que, que realmente vai fazer com que seja significativo esse ato de nós querermos algo, definirmos uma ocasião e nos empenharmos para aquilo acontecer? Nós temos algumas condições para que isso possa acontecer. Ó, o que pensamos tem o poder, sim, de realizar, quando está dentro do limite do possível. Quando nós sonhamos com aquilo que é possível e nós empenhamos força, dedicação, nós temos como alcançar aquilo, sim. Mas tem que ser aquilo que está dentro da nossa existência mesmo, aquilo que está dentro das nossas possibilidades. E os nossos horizontes, à medida que nós vamos buscando e vamos conquistando, eles vão se ampliando. Imagine um jovem que deseja ser médico. E ele está lá, ainda lá no ensino fundamental. E ele quer muito ser médico. É possível, é? Há inúmeros exemplos de pessoas vindas de todas as camadas sociais que sonharam com algo, conquistaram e chegaram a essa realização. Então é algo que a pessoa pode sonhar? Sim. Ela pode sonhar com isso. Agora imagine um jovem que queira ser presidente dos Estados Unidos. Aí algo que talvez seja um pouquinho mais difícil para ele. Por quê? Porque ele teria que ter outras condições, pensando num jovem brasileiro. Ele está sonhando algo, está muito distante da possibilidade dele. Porque ele teria que ser cidadão nato dos Estados Unidos para ser, ou se naturalizar, ele teria que entrar na política de lá e cumprir toda uma trajetória. Então é algo que está um pouco mais distante da realidade dele. Então, talvez sonhar com isso seja algo impossível realmente de acontecer. Percebe então que quando nós vamos desejar algo, nós temos que pensar: isso tem alguma conexão com a minha vida? Tem alguma possibilidade? Eu posso sonhar em fazer uma viagem ao redor do mundo? Sim. Agora, eu posso sonhar em fazer uma viagem ao redor do planeta, na estratosfera, lá numa cápsula espacial? Aí é algo um pouco mais distante. É algo um pouco menos realizável para a maioria das pessoas. Raras pessoas tiveram essa possibilidade. Então percebe que nós temos que sonhar com aquilo que está dentro dos nossos horizontes. Lembrando que os nossos horizontes podem ir se ampliando, sim, à medida que nós vamos conquistando cada vez mais essas possibilidades. E o mais importante para nós é reconhecer que esse possível que muitas pessoas pensam, então nem adianta sonhar se é o possível, mas esse possível talvez já nos traga satisfação. Há pessoas que imaginam algo muito grandioso para fazê-las felizes, que aquilo vai fazê-las sentirem realizadas, mas na verdade não precisa ser tanto. Muitas vezes algo que nós realizamos e é simples, já é capaz de nos trazer a satisfação. O problema é que às vezes a gente menospreza essas situações simples da vida. Outra condição importante, né, que é importante a gente lembrar sempre: não é inútil desejar e formular pensamentos otimistas em um novo ano ou em um novo período da vida. A gente não precisa esperar um ano novo para recomeçar nada. Na verdade, a bênção da vida de se renovar dia após dia é essa. Eu todos os dias eu posso começar uma nova contagem do meu tempo. É que esse condicionamento cultural que nós temos, ele nos ajuda de uma certa forma, porque ele nos prepara emocionalmente, psicologicamente, a pensarmos: é um novo período, então vamos começar. Mas nós podemos recomeçar todos os dias, basta que apliquemos esses princípios que nós já estamos analisando. Estabelecer objetivos alcançáveis e pertinentes a nós, já falamos sobre isso. E desejar aquilo que realmente importa, as nossas necessidades mais profundas. Aquilo que realmente tem ligação com a nossa razão de termos renascido, tem todo o poder para acontecer. Tudo. Definir o porquê estamos atualmente vivendo, qual a razão de vivermos, onde vivemos, com as pessoas que vivemos, pode ter certeza. Tudo que nós sonharmos estará sendo possível alcançar, porque faz parte dos planos divinos ao nosso respeito. Quando você sonha algo que faz parte realmente da sua vida, você está sonhando os sonhos de Deus para você. Quando você deseja algo que realmente tem a ver com a sua vida, você está cumprindo ali, na verdade, um programa. Imagine alguém que tenha como missão a paternidade e a maternidade, e a pessoa sonha com isso. É algo realizável, sim, porque muitas vezes esse desejo não é apenas um desejo, é uma intuição muito forte de que você tem a missão. E um pai e uma mãe que sonham em educar os seus filhos, ele pode acreditar que ele vai conseguir aquilo? Sim, porque ele veio para isso. Apesar de ter dificuldades, impedimentos, ele renasceu para esse fim. Se unir àquela pessoa e ser o seu mentor, o seu tutor, o seu cuidador, o seu orientador. Eu estou dando esse exemplo, mas nós podemos pensar em tudo que diz respeito à nossa vida. Quando nós identificamos que algo nos pertence já, podemos investir o nosso melhor, porque é ali o nosso campo de realizações. É aquele meio, são aquelas pessoas que nós já somos capazes de perceber: aqui é o meu lugar e estes são os meus pares. É ali que eu tenho que concentrar toda a minha energia e toda a minha força. Posso ter os meus planos paralelos a tudo isso, mas a minha energia tem que estar ali. Sabe por quê? Quando nós cumprimos realmente os nossos deveres perante as leis divinas, que nada mais são do que os nossos deveres perante a nossa própria consciência, nós criamos condições favoráveis a nós. E por acréscimo da bondade divina, outras coisas acontecem. Jesus deixou isso muito claro quando ele disse: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Ele estava dizendo que quando você está em sintonia com as leis divinas, na busca dos seus objetivos de vida verdadeiros, tudo mais vai se encaminhando para você. As coisas fluem naturalmente. É isso que nós não podemos perder de vista quando nós quisermos algo a mais na vida. Primeiro pensar: estou fazendo tudo que é da minha parte? Estou fazendo tudo que corresponde realmente ao meu papel neste mundo? Porque nós podemos ficar tranquilos se a nossa consciência nos disser: sim, eu estou cumprindo, tudo virá no tempo certo, nas condições ideais. O problema é que muitas vezes nós, por decepção, por não termos paciência, acabamos buscando outras experiências, acabamos perdendo tempo e as coisas boas não chegam até nós porque não fizemos aquilo que nos competia. Então nós criamos obstáculos à lei divina em nos favorecer. Então é isso que temos que estar sempre pensando. Mas vamos pensar então, nós que estamos numa casa espírita, que temos a orientação do Espiritismo para nós, o que, que realmente é importante para nós? Pensando que nós somos espíritos infinitos, imortais, que estamos temporariamente revestidos de um corpo material, temporariamente vivenciando uma experiência material. O que, que realmente é importante? Herculano Pires, no seu livro O Homem Novo, ele nos fala sobre o que representa um ano novo na vida do espírito encarnado. Ele nos diz mais ou menos assim: olha, cada ano novo que surge é para nós, os caminheiros da evolução, uma nova oportunidade de progresso que se abre no horizonte. Nós temos que entender que o nosso tempo de vida aqui, ele tem que ser destinado ao nosso progresso espiritual. Nós podemos sonhar com as coisas materiais, sim, mas o nosso objetivo primordial é o espiritual. Nós não podemos pensar que é plano, projeto de vida para alguém, ela apenas cumprir um papel no mundo de consumidor, de cidadão. Nossa vida é muito mais do que tudo isso. Isso aí é apenas condições para estarmos aqui. Mas a nossa realização mesmo, ela é de natureza espiritual. E o que é a nossa realização espiritual? Ela se passa no dia a dia, com as outras pessoas. É o nosso relacionamento, são os nossos sentimentos, é a natureza das ideias que nós consumimos diariamente. Isso é evoluir quando estamos encarnados. O que eu estou colhendo desse mundo? Às vezes a gente começa como jovem, cheio de ideais, a gente acredita de verdade no poder de transformar o mundo. E a gente vai envelhecendo, a gente vai desacreditando nisso. Quando a gente é bem jovem, a gente é cheio de ideais, a gente acredita que a gente tem que se dedicar, fazer o bem, fazer e participar de movimentos positivos que modificam a sociedade. E nós vamos envelhecendo, o que nós vamos fazendo? Nós vamos perdendo esses ideais e vamos nos acomodando, buscando somente o quê? Conforto e proteção. É para isso que nós reencarnamos? Para buscar conforto e proteção apenas? Só para viver uma vida biológica e uma vida de consumo, de usufruir de bens? Não. Nós temos que estar na ativa o tempo todo em que estamos encarnados com esses ideais de transformação pelo bem, pelas atitudes positivas, de pelo menos nesse pedacinho do mundo que nós estamos vivendo. Não importa que eu viva a vida inteira num bairro, ele é o meu mundo, então eu tenho que fazer o melhor ali, em relação a tudo que faz parte ali. Nós temos que pensar que nós somos zeladores do mundo, onde nós estivermos. Nós somos cuidadores desse mundo. Então nós temos que pensar no progresso, no bem-estar de tudo e de todos. Temos que pensar no progresso de uma planta. se importar se está faltando água para ela, se importar com o animalzinho da rua que está abandonado e não tem abrigo. Eles sentem muito medo. Nós temos que nos importar com esses seres em sofrimento também. Nós temos que nos importar com a pessoa que mora na rua. Talvez a gente não possa ainda levá-la para a nossa casa, mas a gente pode ofertar alimento, pode ofertar água para eles. Nós sempre temos algo de bom para fazer onde nós estivermos. E quando nós estamos fazendo o bem, nós estamos, de uma certa forma, dentro dos objetivos de Deus para o mundo, para nós e para todo. Então é isso que nós temos que pensar. Pensar que nós temos grandes oportunidades de evolução espiritual neste novo ano. E Herculano Pires completa dizendo, ó, entremos no ano novo com a decisão de aproveitá-lo em todos os seus recursos. Sabe aqueles desafios que nós sabemos que nós vamos enfrentar ao longo desse ano? As dívidas que nós temos para pagar, o emprego que nós vamos ter que lutar para manter ou conquistar. Sabe aquele desafio que nós sabemos que está dentro do nosso lar? Essas são as oportunidades que ele está falando. Esses são os recursos para a nossa evolução espiritual. Sabe aquele adolescente desafiador que você tem em casa? Ou aquele marido ou esposa enigmas que você tem que estar todo dia aprendendo a amar e conviver e ajudar? Ele é o recurso da sua evolução. Os obstáculos são os recursos do nosso crescimento espiritual. Quando a gente tira deles o rótulo de problemas e colocamos o rótulo desafio existencial, oportunidade de crescimento, a gente passa a vê-los de uma maneira diferente. Mas não quer dizer que nós só vamos ter recursos difíceis, não. Nós temos recursos maravilhosos de sustentação. É que a gente ainda está meio limitado sensorialmente para perceber o que é ter uma casa espírita abençoada que nos acolhe e nos revigora, que nos restaura semanalmente. Esse é um recurso maravilhoso. O quanto nós podemos aprender e nos revigorar semanalmente, permanecendo ligados àquela reunião importante para nós. O quanto nós já fomos curados. Quantas células cancerígenas apareceram no nosso corpo e elas foram desintegradas pelos fluidos revitalizantes que a espiritualidade nos endereça. Quantas ligações mentais inferiores com espíritos de ordem inferior, perturbadores, vingativos, eles dissipam. Quanto pessimismo eles aliviam da nossa mente. Então esse é um dos recursos que às vezes a gente não valoriza. E aqui no nosso país, que bênção, nós estamos aqui em paz, tranquilos, de portas abertas, podendo expressar as nossas crenças, os nossos valores, a nossa fé. Tem lugares no mundo que a pessoa não pode mudar de religião. Então nós temos um recurso muito bom e nós não damos tanto valor. Sabe por quê? Porque nós temos ele fartamente, como tantos outros que nós temos. Alguém hoje agradeceu a Deus a bênção do sol? Talvez poucos lembraram, mas reclamar do calorão, todo mundo reclamou, né? Então, são essas bênçãos que nós temos, que são nossas oportunidades maravilhosas de evolução. Se nós fôssemos enumerar todos esses recursos aqui, nós passaríamos a noite falando de tantas coisas boas que nós temos. Então, vamos pensar que tudo que nos favorece a existência são esses recursos. E tudo aquilo que é desafio também são esses recursos. E aí, então, nós vamos dizer que os planos para o crescimento espiritual deve ser o nosso objetivo maior no novo ano. Justamente porque eu já disse isso, mas vou repetir, foi aquilo que Jesus disse: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais virá para você. Se você tiver bons planos de crescimento espiritual para a sua vida, todas as coisas vão se encaminhar. Tudo virá até você naturalmente, desde que você trabalhe e se mantenha com a sua mente ativa, procurando o melhor para você. Tudo vai se desenrolar naturalmente se você tiver o seu foco na sua vida espiritual realmente. E para refletir sobre isso, eu vou buscar algumas ideias do Espírito Emmanuel na mensagem O Natal do Cristo. É uma mensagem belíssima que Emmanuel nos fala sobre muitas coisas que nós podemos pensar em um novo ano. E ele nos fala, por exemplo, isso, ó. A recordação do Mestre desperta novas vibrações no sentimento da cristandade. Quando a gente tem lá aquele período do nascimento de Jesus, o Natal, é justamente para a gente começar a lembrar que veio alguém especial nos trazer o caminho da realização interior, o caminho do crescimento espiritual, o caminho da paz de consciência. Lembrar do nascimento de Jesus é para lembrar que nós não estamos abandonados nesse mundo. Uma das épocas de grande crueldade da humanidade, em que a humanidade já vivia na civilização, mas usava todo o aparato da civilização para subjugar e oprimir os fracos, vem alguém com uma voz poderosíssima dizendo que era o amor a maior força que o homem deveria mobilizar. Então, o Natal, antecedendo o início de um novo ano, é para nos recordar de que é o amor que Jesus nos ensinou que será a grande força que nós utilizaremos neste novo ano. A recordação do Mestre, ela é capaz sim de trazer vibrações diferentes no coração daqueles que entendem o significado da vinda de Jesus. E conforme a nossa atitude espiritual ante o Natal, assim aparece o ano novo à nossa vida. Se nós começarmos a perceber o que significa sermos verdadeiramente cristãos, sabermos realmente que alguém tão importante nasceu e a gente mais ainda seguir o que ele ensinou, a nossa vida vai transcorrer muito bem. A imagem dos Reis Magos, ela é muito sugestiva. É uma figura que a tradição cristã criou e ninguém sabe realmente se eram três, se eram reis. Supõe-se que eles eram sacerdotes de uma religião que existia na Pérsia, onde hoje é o Irã, o Zoroastrismo. Supõe-se muitas coisas sobre eles, mas eles são um símbolo muito poderoso. Sabe o que eles significam? Pessoas que tinham saber e recursos materiais. E o que eles fizeram com esses saberes e esses recursos? Eles empenharam tudo numa viagem. Empenharam tudo em caminhos desconhecidos na busca de uma criança que se esperava nascer. O quanto nós dedicamos realmente da nossa vida na busca desse ideal que Jesus nos trouxe? Os nossos recursos materiais estão centrados nisso, na busca de conhecer esse ser tão especial? Todo o nosso conhecimento é mobilizado para isso? Eles são símbolos que nos mostram exatamente de que nós temos que mudar o foco da nossa vida. Tudo que nós temos tem que estar focado para a nossa grande realização espiritual, para essa grande busca de encontrar algo muito mais importante do que qualquer coisa passageira e efêmera do mundo. É isso que eles representam, então, espiritualmente. É um símbolo de que tudo o que nós tivermos tem que estar focado nessa conquista espiritual maior. E Emmanuel também nos diz que um novo ano é a oportunidade de curar as nossas próprias fraquezas, retificando atitudes menos felizes. Dentro desse projeto de crescimento espiritual para 2019, nós temos que colocar como projeto curar as nossas fraquezas. Nós temos sido muito exigentes com as pessoas. Nós temos sido, às vezes, muito intolerantes. Nós temos sido pessoas intransigentes, incapazes de compreender aquele que erra pela segunda, terceira, quarta vez. Nós temos recaído muito nos nossos vícios e usado como artifício, como argumento, dizendo: ah, eu sou imperfeito mesmo, nessa eu não vou vencer isso. Talvez esse ano seja o ano para a gente mudar aquela grande imperfeição que nós já sabemos que aquilo tem a ver com a nossa felicidade futura. que enquanto não nos libertarmos daquela atitude infeliz que ainda carregamos, nós não vamos alcançar a paz de consciência que nós tanto desejamos. E se estiver muito difícil, vamos procurar ajuda. Vamos procurar orientação espiritual, atendimento fraterno, atendimento psicológico. Vamos procurar, através da oração, as forças para mudar essas imperfeições. Porque são elas que têm impedido a conquista da paz, que no fundo é a felicidade. Então nós temos que refletir isso, que esse novo ano talvez seja o momento de retificar essas atitudes menos felizes que nós temos perante a vida. Temos que pensar que é um ano de renovação para a nossa vida. É um ano de mudanças reais no ser que nós temos sido. É um momento também de a gente esquecer as faltas alheias para conosco. A gente começar a pensar que talvez seja um dos últimos anos que nos restam aqui. Já nos reconciliamos com os nossos adversários, mas não é só voltar a falar com a pessoa, é perdoar de verdade essa pessoa. É esquecer verdadeiramente as faltas delas. Se a gente não puder mais se aproximar dessas pessoas, pelo menos no nosso íntimo, nós já conseguimos dissipar toda aquela animosidade, aquele rancor, o ressentimento. Imagine se esse for o último ano da nossa vida e a gente vai para o lado de lá e descobre que a nossa realização era estar em paz com aquele irmão ou irmã, com aquele esposo ou esposa, o nosso pai ou a nossa mãe, independente do que eles fizeram. Porque o que eles fizeram é a responsabilidade deles. Mas a mágoa, o rancor, o ressentimento que nós carregarmos é a responsabilidade nossa. É muitas vezes a falta desse perdão mais profundo, real dentro de nós, que está faltando para que a gente se sinta mais leve e mais feliz. Agora, acreditam que isso é impossível? Não. É possível perdoar. É possível, sim, a gente se libertar de tudo isso. Mas nós temos que realmente querer. Temos que realmente dar um novo significado àquela experiência que nós passamos negativa com o outro. Por que que a gente perdoa um animal irracional que vem e nos morde e a gente continua amando? Porque a gente entende, é a condição dele, ele não podia fazer diferente. Agora, quando vai para o ser humano, a gente não consegue pensar, porque a gente acha que todo mundo é igual. E a gente esquece que existem diferentes condições evolutivas para cada pessoa. Se a gente olhar sob o prisma da evolução, a gente vai perceber que aquele que nos magoou estava vivendo um momento dele que ele só era capaz de ser daquele jeito. Ele não era capaz de ser melhor. E esse raciocínio, ele vale para nós nos perdoarmos também. Tem pessoas que se amarguram muito com erros do passado e se cobram muito por terem errado. Mas aquilo era o que você era naquele momento. Hoje, se você não erra mais como errou, é porque você evoluiu, progrediu. Então se perdoe. Aquilo é passado, você não é mais aquela pessoa. Mas pode ser que o nosso problema seja que a nossa crítica esteja muito centrada porque nós pensamos demais, que nós somos muito imperfeitos porque alimentamos pensamentos inferiores. Mas nós não os praticamos na vida concreta, material. Isso nós aprendemos na doutrina, que nós já estamos numa condição, sim, muito melhor. Porque há aqueles que pensam, praticam os seus atos que pensam e se comprazem neles. Se nós somos capazes de pensar, mas não praticamos, nós estamos um pouco além já na evolução. Então também temos que reconhecer que isso é uma conquista, sim. Nós já estamos na metade do caminho. Só falta a próxima etapa, não pensar mais. E isso nos leva a uma reflexão neste momento de que não podemos nos permitir nenhuma forma de se comprazer mentalmente nos vícios, nos defeitos que nós queremos erradicar dos nossos pensamentos. Temos que nos libertar definitivamente deles. Essa é uma das grandes realizações que nós temos para este novo ano. E Emmanuel nos dá mais uma indicação também, que é um novo ano para pensarmos que talvez seja a descoberta de novas sementeiras de serviço edificante. Será que tem algo novo que a gente possa fazer em favor do bem nosso e do nosso semelhante? Será que tem uma rotina nova que a gente possa incorporar em nossa vida? Por exemplo, prestando um maior auxílio às pessoas que nós estamos convivendo, em casa, no trabalho, na casa espírita, será que nós podemos doar um pouquinho mais de nós para o outro? Será que nós podemos deixar de pensarmos tanto naquelas disputas de opiniões, aquelas rivalidades que nós hoje travamos aí nas redes sociais, e deixar para lá tantos comentários desnecessários? Isso também é caridade. Não entrar numa discussão, ainda que seja online, ainda que seja à distância, que é absolutamente desnecessária. É caridade também a gente prestar um pouco mais de auxílio às pessoas que nós estamos convivendo. Tudo isso é essa oportunidade de serviço edificante que Emmanuel nos fala. E ele diz também que é uma oportunidade, um novo ano, de aproximação com aqueles que se mostram inclinados à cooperação no progresso. A gente tem que pensar em se unir a pessoas que estão com o foco no seu progresso. Nós que já estamos congregados numa instituição espírita, temos inúmeras pessoas de valor trabalhando, se dedicando. Nós podemos participar, engrossar essas fileiras. Refazer um curso que já fizemos na casa, fazer as próximas etapas de estudo ou de cursos, participar de mais atividades, se envolver com aquilo que diz respeito ao progresso espiritual. Porque nós trabalhamos por estímulos, sozinhos nós somos muito fracos, mas unidos com pessoas que têm os mesmos ideais, nós somos muito fortes, porque a ideia de um estimula o outro. A força de um fortalece o outro. Então tudo isso é oportunidade de crescimento que nós vamos encontrar para a nossa evolução. Esse novo ano aqui que nós estamos iniciando, estamos a poucos dias dele, ele ainda é um novo ano. Ele é uma oportunidade maravilhosa que nós temos em nossa vida. Podemos sim acreditar que ele pode ser um marco em nossa vida. E ele será, desde que a gente realmente acredite nisso. Desde que realmente a gente aposte de que é uma grande oportunidade de crescimento e de evolução. Sabe por quê? A vida é aquilo que nós acreditamos. A nossa vida se transforma naquilo que nós realmente achamos que ela é. Comece diariamente a se dizer infeliz, desgraçado, desamparado. Comece diariamente a acusar as pessoas. E você vai ver em pouco tempo que a sua vida é um caos realmente. Mas comece a identificar o que é de bom. Comece a identificar as bênçãos que você recebe diariamente. Comece a perceber quantas coisas favoráveis você tem à sua existência. Você começa a perceber que você é um ser muito abençoado. Porque a vida ela é aquilo que nós acreditamos. A fé tem um poder imenso. Quando nós acreditamos que algo pode sim acontecer, que algo sim está bom, que as coisas estão dentro do eixo. Isso não é ilusão, não é utopia, não é complexo de Poliana, não é nada disso. Por quê? Não existe leis sábias, criadas por um Criador sábio e amoroso, que cria tudo para favorecer os seus filhos? Não é isso que aprendemos na doutrina espírita? Que tudo favorece o progresso do homem? Quando nós somos positivos, otimistas, nós estamos reconhecendo isso. E reconhecendo, nós vamos percebendo coisas que podem acontecer. Vamos percebendo oportunidades. E uma mente otimista se liga a quais mentes? Mentes otimistas. Como pensam esses espíritos superiores, tutores da humanidade? Esses discípulos de Jesus que plasmam o progresso no mundo espiritual para que ele venha e se concretize no mundo material. Como eles pensam? Eles pensam de forma positiva em relação ao futuro do planeta? Sim, porque eles sabem desses planos divinos que estão fazendo essa Terra como num grande parto, meio que a fórceps, mas estão fazendo nascer um novo mundo. Então nós temos que acreditar nesse novo mundo, sabe por quê? Porque nós vamos nos ligar a eles. E vamos criar um circuito mental de troca dessas ideias. Eles nos estimulam e nós vamos continuar buscando essas ideias. E elas vão nos alimentando e vão nos fortalecendo. E aquilo que for uma oportunidade individual nossa, vai ser muito claro para nós seguirmos. Por isso que buscar o reino dos céus primeiro é a grande decisão que nós temos que ter para esse ano. É por isso que vamos encerrando. As nossas colocações da noite, com uma frase final de Emmanuel nessa mensagem belíssima. Se Jesus não nascer e crescer na manjedoura de nossa alma, em vão os anos novos se abrirão iluminados para nós. O que significa Jesus nascer na manjedoura da nossa alma? É todo esse ideal do amor, do bem que ele veio nos ensinar, que isso frutifique em nós. Que nós realmente tenhamos toda essa coragem de viver uma vida maravilhosa que está nos reservada para este novo ano. Então que Jesus nos inspire para que cada um desses dias que virão nós possamos ter essa convicção de que o melhor está reservado para nós. E com essa força nós venceremos todos os obstáculos, que vamos perceber que serão muito pequenos, muito insignificantes, porque vamos percebendo que uma força poderosa vai surgindo em nós. Que Jesus então nos abençoe a todos e nos ilumine. Muito obrigado.